1230, Rádio Colmeia. A melhor programação de toda a região. Rádio Colmeia de Porto União. Comece bem o seu dia. De segunda a sábado, às 8h20, o Show da Manhã. Música, alegria e informação no seu rádio. Oferecimento. Volte a sorrir com a Oral Sim Implantes. Ligue 3135-5252. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. ZYJ 776. 1230 kHz. Rádio Difusora Colmeia de Porto União Limitada. 5 mil watts de potência, fazendo a integração regional. Colmeia. A rádio. Essa. Feita pra você. 1230. Ondas médias. ZYJ 776. Difusora Colmeia, Porto União, Santa Catarina. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Prepare-se. Prepare-se. Agora você vai ouvir o que rola pelo Brasil. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Vamos acordar, o dia tá bom demais. Está entrando no ar. Programa do Luiz. Luiz Carlos. São 18 horas e 15 minutos, é bom demais ter você por aqui. Olha, quer curtir um bailão, mas um bailão daquele bailão bom mesmo? Novo Clube de Curitiba aí, bailão dos Catitos, vai ter a banda Marrá, vai ter show também, nós temos ingresso para você. Esse bailão com show acontece amanhã, dia 16, portanto, e você pode ir por conta da Rádio Comércio, só liga para cá. As 6 primeiras ligações vão levar ingresso e você também pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 999750831, para adquirir seu ingresso, então, tá bom? 18 e 16, alô meu amigo Adamastor, sempre ligado aqui na nossa programação. Abraço para a Dona Sheila também, aqui no Centro de União da Vitória. A Dona Sheila pediu um João Luiz Correia, Gauchão de Apartamento, mas antes, a música do Adamastor, Cheiro de Galpão. Vem de rédeas em busca de um baile campeiro, na luz de candeeiro queimando o pavio. Cheguei como chega sem dar o de casa, de primeira vaza dancei o bugio. Dancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu assobio, lembrando da moça da flor no cabelo, pedindo ao gaiteiro o mesmo bugio. De par com a viola, cordiona chorava, eu me perguntava por qual a razão que a moça morena da flor no cabelo ficava com os olhos pregados no chão. Dancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu assobio, lembrando da moça da flor no cabelo, pedindo ao gaiteiro o mesmo bugio. Talvez busque na noite de um baile campeiro a luz que o candeeiro não pôde lhe dar. Quem fica cismando perdida num sonho, por certo campeia também o seu par. Dancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu assobio, lembrando da moça da flor no cabelo, pedindo ao gaiteiro o mesmo bugio. par com a viola, a cordona chorava. Eu me perguntava por qual a razão que a moça morena da flor no cabelo ficava com os olhos pregados no chão. Dancei toda a noite levando comigo o resto de baile do meu assobio, lembrando da moça da flor no cabelo. Pedindo ao gaiteiro, o medo fugiu. Dancei toda a noite levando comigo o resto de baile do meu assobio, lembrando da moça da flor no cabelo. Pedindo ao gaiteiro, o medo fugiu. Dancei toda a noite levando comigo o resto de baile do meu assobio, lembrando da moça da flor no cabelo. Pedindo ao gaiteiro. A melhor programação de toda a região. Rádio Colmeia de Porto União. Sintonia perfeita. Em 1230 kHz. ZYJ776. Rádio Difusora Colmeia. A informação mais completa. As melhores músicas. Liderança absoluta na região. Colmeia. Hora de notícias, no ar. Correspondente 1230. Oferecimento Comatol, concessionária Estil para Porto União.